No início da tarde de domingo, policiais militares e agentes penitenciários que trabalham na cadeia pública Laudemir Neves, na rua Netuno, Jardim Três Fronteiras, realizaram a prisão de uma mulher que tentava entrar na unidade prisional com cerca de 16 gramas de maconha. No local foi constatado pelos agentes penitenciários que trabalham na fiscalização que a amásia de um detento, identificada como Vanessa Rojas, de 26 anos, moradora da região do Porto Meira e grávida no nono mês de gestação, tentava entrar na unidade com a droga escondida sob a roupa. A mulher foi encaminhada para a 6ª SDP, onde a autoridade policial entendeu que se tratava de tráfico de drogas, pois a mesma estava adentrando a uma unidade prisional com um entorpecente. Ela foi então autuada em flagrante, ou melhor, começou-se o procedimento de autuação em flagrante, pois durante este, a mulher entrou em trabalho de parto e foi levada pelos policiais militares até o Hospital Ministro Costa Cavalcante. Por volta de 15 horas, a PM foi informada de que a mulher tinha dado à luz a um garoto. Os policiais então retornaram para a cadeia pública Laudemir Neves, providenciaram a documentação, encaminhando-a ao Hospital Ministro Costa Cavalcante, onde ficou internada a mulher sob escolta policial. Depois do período necessário para seu restabelecimento, ela deverá ser encaminhada para a cadeia pública Laudemir Neves após passar pela 6ª SDP para os trâmites legais. Para CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.